nós teremos a participação da Cirlei Ribeiro, a nossa querida repórter da Rádio Cultura Brasil, que hoje vai falar sobre o Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos. Muito importante hoje a participação também da Cirlei Ribeiro na segunda parte do programa Raiz do Brasil. Teremos ainda, no final da segunda parte, o sorteio, hoje, sexta-feira, sorteio do CD do Ramiro Viola e Pardini, Aroma Sertanejo, com 14 faixas. Ainda hoje, sexta-feira, na segunda parte, teremos o Cantinho do Ouvinte. E como toda sexta-feira acontece, o Edmar Roque de Souza vai conversar com a gente. Nós estaremos conversando com Edmar Roque de Souza, que reside na Vila Joaniza. Ele vai falar diretamente com a gente da sua casa na Vila Joaniza para falar sobre o Cantinho do Ouvinte e escolher as músicas, anunciar as músicas para serem tocadas. Portanto, atenção, Edmar Roque de Souza. Depois a gente conversa na segunda parte, tá bom? Vamos começar o programa com Cascatinhana interpretando Flor do Cafezal, pedido do João de Deus Martinez e a Leila, lá de Santo André. Depois, Ronaldo Viola e João Carvalho, Flor de Goiás, para Isa Cunha, do Jardim Sara, Rio Pequeno. Amores por este mundo afora, porém amor verdadeiro só estou vivendo agora. Quando chego em Goiás, onde minha amada mora, o mundo fica mais lindo e a vida boa demais. A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais. Sou feliz com minha amada goiana. de Goiás. No calor do corpo dela, eu queimo minha saudade. Os beijos dela tem mel e adoça a felicidade. Eu sou prisioneiro dela e não quero a liberdade. Eu faço o que ela quer, tudo que eu quero ela faz. A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais. Sou feliz com minha amada goiana, flor de Goiás. Um dia sem ver meu bem é um tormento sem fim. Sei que ela também sofre quando está longe de mim. Vale mais que um tesouro um amor bonito assim. Para sempre em seus braços eu quero viver em paz. A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais. Sou feliz com minha amada goiana, flor de Goiás. Nós ouvimos com Cascatinhana, de Luiz Carlos Paraná, Flor do Cafezal, a pedido do João de Deus Martinez e a Leila. E esse caro radialista, ele voltou, o Moíbo voltou novamente, saiu de férias tão contente, mais contente agora vai ficar. Epa! Beleza, muito obrigado, viu, João de Deus? Estamos de volta, graças a Deus. Bom, se eu quero ouvir uma música para recordar a Fazenda Usina Tamoio em Araraquara. Maravilha. Ofereço para você, para o pessoal da produção, para o Chiquinho e Ursulina Bombardi, para o Elvio Bombardi e para Oswaldo Montilho, Alcides Sulamete e Laerte Giro. Um grande abraço meu e da nossa querida Leila. Obrigado, viu, João? Depois, Ronaldo Viola e João Carvalho interpretaram de Jesus Belmiro e Ronaldo Viola, Flor de Goiás. Foi o pedido da Isa Cunha, a nossa querida florista lá do Jardim Sara, Rio Pequeno. E ela ofereceu para nós, para Nelson Gomes, Destor da Viola, Manuel Félix lá de Goiás, para o Celso Brambila, nosso colega, para a querida diretora Terezinha Campos. Um meu beijo, um abraço da fã com muito amor e carinho, Isa Cunha. Alô, muito obrigado, viu, Isa? Programa Raízes do Brasil, Cultura de São Paulo. Agora com destaque para Paulo César e Amorim, de autoria deles Os Passarinhos da Viola. Depois que em Lúcio e Tony Mara interpretam José Teixeira cantando com os pássaros. Os passarinhos cantavam, cada um do jeito seu. Bati o machado no pinho e até estremeceu. Mas percebi de repente, tudo ali emudeceu. Os bichinhos não cantavam e aquilo me doeu. E voaram pra bem longe, protestando o jeito meu. Levei a madeira embora, mas vou dizer que valeu. Fui fazer uma viola, veja o que me aconteceu. inteira, como manda o figurino. Aquele canto de pássaros, lá bem longe estava ouvindo. Caprichei na violinha, cintura de braço fino. Atarracha o cavalete, com cuidado genuíno. São Gonçalo afinou, com a benção do divino. Ficou um som de cristal, que parecia um sino. Toda vez que eu afinava, minha mente ia pedindo. O canto dos passarinhos, veja como é o destino. Ponteando a viola afinada, o ponteio ecoava em toda a mata fechada. Eu sentei naquele tronco e separei da galhada. De repente uma surpresa vem surgindo da chapada. Os passarinhos cantando com a viola entoada. Aquele canto bonito parece conto de fada. E no braço da viola foi pulando a passarada, parecendo adivinhar que já foi sua pousada. Do riozinho me fascina, deslizando na colina com a sua singeleza. Vai lentamente sem fazer nenhum alarde, brilhando e fazendo charme, contemplando a natureza. A lua cheia clareando lá de cima me inspira a fazer rimas até alta madrugada. Sou feliz, tenho tudo o que preciso. No meu belo paraíso nunca vai me faltar nada. A primavera é a estação mais colorida. Tudo se enche de vida, tudo é paz, não se vê guerra. A sensação de liberdade é constante. Quando olho pro horizonte, vejo o céu beijando a terra. Carijó cantarolando impõe respeito. Sobre o galho enche o peito e anuncia um novo dia. A passarada pra fazer parte da festa vem voando da floresta e entra na cantoria. Pego a viola com inveja, também canto. De alegria deixo o pranto rolar nos olhos meus. Em cada detalhe é muito clara a sua presença. Na minha consciência em tudo tem as mãos de Deus. Primavera é a estação mais colorida. Tudo se enche de vida, tudo é paz, não se vê guerra. A sensação de liberdade é constante. Quando olho pro horizonte, vejo o céu beijando a terra. Thank you.

raiz da flor. O dia já vem rompendo, mas aumenta a minha dor, sepultando a serenata do nosso tempo de Léo, do Carreirinho Sabrina. Pedido de Nésia Quinalha, de Carapicuíba, ofereceu para todos da rádio, para Moíbo, para Terezinha Campos. Muito obrigado, viu, Nésia? Um beijo para você aí, Carapicuíba. E depois a carta de Hilda Moreira de Souza. Reside na Vila Rica, nessa cidade de São Paulo, esta capital maravilhosa. Ela pediu e ouviu com Tonico Tinoco, de Mário Tchenko, Tempo de Amor. Ofereceu para Maria Lisboa de Carvalho, de Arthur Alvim, para Marília Mendonça, de Carapicuíba, e também para Deolinda Ferreira. E mandou um grande abraço e um beijo para a gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Hilda Moreira de Souza. A gente retribui a toda a gentileza, todo o amor e carinho que você dedica para a gente aqui do programa Raízes do Brasil. Na sexta-feira, hoje, portanto, hoje estaremos sorteando no final do programa Ramiro Viola e Pardini, Aroma Sertanejo, CD com 14 faixas muito bonitas, que será sorteado aqui no final do programa de hoje. Agora com Rio Pardo e Odilon, de João Miranda e Tony Gomide, Herança do Tempo. Depois Luiz Faria e Silva Neto interpretam do Sulino Sonho de Boiadeiro. Eu sou caboclo e nasci no lugarejo, fecho os olhos e até vejo o tempo da minha infância. Quando eu brincava com cavalinho de pau, correndo pelo quintal na inocência de criança. Vejo a maninha embalando como filho uma boneca de milho com seus cabelos de trança, e meu irmão puxando o ramo da cadela, mamãe gritando da janela, menino é ela que avança. Vejo uma mãe com seu vestido de chita e um lacinho de fita amarrado nas melenas. Meu velho pai sentado lá na soleira, com cigarro atrás da orelha naquelas tardes morenas. Vejo a galinha bem no terreiro de casa, ponhando embaixo das asas pra aquecer com suas penas. 9 pintinhos que acabavam de nascer. Era lindo a gente ver seu amor naquela cena. Vejo um monjolo, um engenho e um ribeirão, o forno de assar pão, o paiol e o curral. Vejo o chiqueiro, o pilão, também a horta, o coberto, mas sem porta, pras ferramentas, braçal. Carro de boi com a canga e o canzil, desbravando este Brasil e o progresso afinal. Os canarinhos, borboletas multicores e os pequenos beija-flores revoando no quintal. hoje estou velho e morrendo na cidade, com o peso da idade, tudo que faço me cansa. O que me resta é lembrar que fui feliz, da tradição e a raiz recebi como herança. As minhas rugas e os meus cabelos brancos, e da vida, pra ser franco, eu só recebo cobrança. Pensei, menino, que o tempo não passava, que a velhice não chegava, me curvando a esperança. Outrora eu queria ser agora criancinha novamente, para viver o melhor tempo da vida, onde a ilusão colorida pinta a inocência da gente. Aonde guardo as lembranças do tempo que eu fui peão. Senti uma dor profunda, a alma quase desmaia, revendo aquela traia que foi o meu ganha-pão. Ali naquele instante de semblante abatido, senti fluir do tecido do velho poncho surrado um forte cheiro de terra lá do sertão, quando as chuvas de verão regavam o chão sagrado. Peguei o poncho nos braços e no fundo do baú, meu laço de couro cru me fez sonhar acordado, ao vê-lo enrodilhado tal e qual uma serpente, com os tentos de minha mente fui trançando meu passado. Ali de olhos fechados me vi cortando estrada, transportando uma boiada de mais de mil pantaneiros, e na viagem do sonho com a alma delirante, o repique do berrante me arrepiou por inteiro. A sirena cantava nas campinas verdejantes, e meia légua distante seguia o berranteiro. A tarde estava tão calma que de longe se ouvia o eco que repetia o grito dos boiadeiros. O sol foi se escondendo e um temporal medonho tirou-me daquele sonho que tão feliz eu vivia. Aí foi que eu notei com amargo desencanto que a chuva era o pranto que dos meus olhos caía. Sentindo a realidade, me vi num triste abandono, igual matungo sem dono no campo abandonado. Quem foi peão estradeiro no tempo da mocidade, no inverno da idade, no mundo vive alongado. Por Por isso vivo esperando que a morte passe numpa, nem que seja na garupa, me leve pra eternidade. Pois quando meu velho corpo repousar no frio chão, dei minha vida de peão, não vou mais sentir saudade. Nós ouvimos com Rio Pardo e Odilon, de João Miranda e Tony Gomid, de Herança do Tempo. E em seguida, Luiz Faria e Silva Neto interpretaram do Sulino Sonho de Boiadeiro. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Agora, Mocoque Paraíso, para atendermos a carta de Ursulina Bombardi e Monte Kebel. Eles cantam Oração do Zé. Depois, Rogério Viola e Zé Matias, para atendermos a Nilva Rosa Santos, do bairro da Penha. O Rogério Viola e Zé Matias cantam Baú da Saudade. Toda tardinha na igreja da freguesia, um velhinho aparecia para fazer sua oração. Rapidamente ele entrava e saía, e ninguém compreendia qual seria a razão. Até que um dia, só por curiosidade, alguém daquela cidade, procurando entender, fez que a pergunta: o senhor chega e sai depressa, que oração é essa que o amigo vem fazer? Não sei rezar essas orações cumpridas. Em nossa vida o que vale é a fé. Aqui eu entro e me ajoelho frente à cruz. Digo a Jesus: oi, meu pai, aqui é o Zé. Com um sinal me despeço e vou embora. Não há demora nesse simples ritual. Mas o velhinho ausentou-se de repente. Um acidente o levou ao hospital. Maria, ele estava tão contente, tinha naquele ambiente muita paz e alegria. E nesse conto quase ninguém acredita, porque nenhuma visita o velhinho recebia. Era estranho o que ali acontecia, ele falava que via e não era sonho não. Que alguém chegava e uma frase lhe dizia, e logo se despedia após tocar em sua mão. Pobre velhinho com os seus olhos brilhando, foi revelando essa história comovente. O meu amigo sempre chega de surpresa, e com certeza abençoa toda a gente. Neste hospital que encontro mais bonito, nem acredito que essa graça eu recebi. A sua voz sempre surge de uma luz. Pois é, sou Jesus, eu estou aqui. memória, pedaços de histórias estão lá guardadas. Eu vou lá no fundo e fico revirando, e vou retirando relíquias passadas. Restos de saudade vêm de todo lado, e abre o cadeado da recordação. Imagens bonitas passeiam na mente, soltando as correntes da minha emoção. Voltando no tempo do sítio da roça, eu vejo a carroça cheia de milho, nosso barracão de esteio bem grosso, o forno e o poço, o balde e o sarilho. Vou lá pra cozinha e no fogão de barro, acendo um cigarro, pegando tição. Por cima o fumeiro, cobrindo a treliça, doce e linguiça, pingando no chão. Na garganta me deixa sem fala. Eu vou lá pra sala com os olhos molhados, ao lado do Cristo de madeira antiga. O terço e a figa estão pendurados. Na fresta da porta eu vejo no espelho, rezando de joelho, minha mãe de leite. Uma luz fraquinha o seu rosto clareia, é luz de candeia num copo de azeite. A cuia virada em cima do pote, do lado um corote da branquinha pura. Ali sobre a mesa um livro bonito, na capa escrito Sagrada Escritura. Eu faço uma prece muito agradecido, por eu ter vivido num lindo lugar. Está bem guardada aqui no meu arquivo, enquanto eu for vivo não vai se apagar. Coque Paraíso, de Nelson Gomes, e Paraíso, Oração do Zé. Foi o pedido da Ursulina Bombardi, de Monte Kemmel. Ela ofereceu para o Nestor da Viola e Edenice, para Irineu Pacheco e Leninha, para José Brito e Aneuza, para João e Luzia, que são compadres da nossa querida Ursulina Bombardi, a nossa tia Uta. Muito obrigado. Aquele que perde dinheiro perde muito, aquele que perde um amigo perde mais, porém aquele que perde a fé perde tudo. Beleza. Obrigado, viu, tia Uta? Um beijo. Pedido depois da Nilva Rosa Santos. Ela reside no bairro da Penha. Pediu com Rogério Viola e Zé Matias, do Tião do Carro, Demar Braga e Tony Gomide, e Baú da Saudade, que dedicou para o Cabral do Parque Secap. Ah, sim, Cabral do Parque Secap em Guarulhos. É essa a dedicação, não é? Nilva Rosa Santos da Penha, muito obrigado e atenção, portanto, Cabral do Parque Secap. A Nilva Rosa Santos lhe ofereceu esta música aqui no programa Raízes do Brasil, que agora destaca com Ramiro Viola e Pardini, do Ramiro Viola e Tico Andrade, Caboclo Infeliz. Depois com os dois mineiros, do compadre Pereira e Almezino, Caboclo Arrependido. Iludido por parentes, eu saí lá do sertão. Mudei pra cidade grande tentar outra ocupação. Aos poucos fui percebendo que era pura ilusão. Sou especialista em roça, em lida de criação.

rancho lá na roça. No caminho a bica d'água, mas o destino fez troça. Deles não restam mais nada. Lá eu puxava a enxada, aqui eu puxo carroça. Minha roça virou pasto, corguinho foi encanado. Até mesmo meu caminho agora está asfaltado. A mulher não me faz conta, os filhos só me aprontam. Já estou desesperado. Ouvimos Ramiro Viola e Pardini cantar de Ramiro Viola e Tico Andrade, Caboclo Infeliz. Depois com os dois mineiros, o compadre Pereira e Almezino, Caboclo Arrependido. Homenageado do dia. Hoje é a nossa homenagem para Helena Meirelles. Saudosa Helena Meirelles. Ela nasceu no dia 13 do 8 de 1924, 13 do 8 de agosto, né? Ela nasceu no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Helena cresceu rodeada de peões, comitivas e violeiros. Fascinada pelas violas caipiras, aprendeu a tocar o instrumento por conta própria. Foi descoberta pela mídia a partir de matéria publicada na revista norte-americana Guitar Player, sendo escolhida pela revista como uma das 100 mais por sua atuação nas violas de 6, 8, 10 e 12 cordas. O prêmio revelação do Guitar Player em novembro de 1993. Ela foi premiada com o prêmio revelação da Guitar Player, novembro de 1993. Helena Meirelles gravou um total de 4 CDs, tendo sido os 3 primeiros pela gravadora Eldorado, o 4º CD pela Sapucaí. São eles Helena Meirelles, gravada em 1994, Helena Meirelles, Flor da Guavira, gravada em 1996, Helena Meirelles, Raiz Pantaneira, gravada em 1997, e Helena Meirelles, Ao Vivo, De Volta ao Pantanal, gravado no ano de 2003. A maioria das músicas, composições de sua própria autoria. Faleceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 29 de setembro de 2005. Com Helena Meirelles, dela, Dona Dalva, e de domínio público, Araponga. Thank you.

diariamente a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Esbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do Ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã. Solano Ribeiro traz as novidades da música brasileira. Nomes de todo o país, num programa que busca divulgar a produção independente. E você está no único programa que apresenta a produção independente, a que está fazendo a nova música do Brasil. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo, à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Moíbo César Cury. Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Daqui a instantes, a participação da nossa querida Cirlei Ribeiro, hoje, para falar sobre o Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos. Antes da Cirlei, duas músicas, com Cacique Pajé, do Cacique Tony Martins Viola, e depois com Taviani Tavares e Joaquim Moreira e Taviano, patrono dos violeiros. Viola veio da roça com muita dificuldade. No caminho fez história, conquistando a mocidade. Chegou na cidade grande, hoje está na faculdade. Mostrou para o mundo inteiro a sua simplicidade. Eu cuido da minha viola com muito amor e carinho. Ela pra mim representa o cantar dos passarinhos. Viola nasceu no mato, entre cipós e espinhos. Antes de ser fabricada, era um belo pé de pinho. Viola, cintura fina, graciosa e choradeira. Com sua língua de aço e o coração de madeira, quando está nos meus braços, lembra a cabocla faceira. Seu ponteado me consola, a saudade é matadeira. Chora comigo, deixa o meu peito tremer, tocando em suas cordas, faz meu coração doer. Chora comigo a saudade, que eu sinto de um bem querer. Só deixo da minha viola no dia em que eu morrer. São Paulo pra Goiás, com destino a Jataí, eu parei em Santa Helena, confesso, me arrependi. Com o coração chorando, fez os meus olhos sorrir, pra poder cumprimentar certas pessoas dali. Eu não dei demonstração, só sabe meu coração a saudade que senti. Ao ver a ex-residência de uma pessoa modesta, patrono dos violeiros, promotor de grandes festas, verso amigo dos artistas, dos cantores de serestas, ouvi a mente dizer, sertão às vezes não presta. A saudade do amigo até hoje por castigo no meu peito manifesta. Havia todo ano grandes festas, que beleza, muitas lindas melodias enfeitando a natureza. Muito amor, muita bondade, muita fartura na mesa, e alegria festejando o coração da pobreza. Encontrei tão diferente, só amigos e parentes numa nuvem de tristeza. Deus levou um grande amigo, sua alma era pura, mas pra mim representava, está vendo a criatura repartindo com os pobres amor e muita fartura. E pra nós os violeiros, seus aplausos de ternura, o seu jeito sorridente não apaga em minha mente, vejo até em noite escura. Hoje lá não mora mais Paulo Ló, fiz de Goiás, Deus levou para Pai da pobreza, está no céu com certeza. Os anjos que digam amém. Tem um pranto de saudade nesse verso derradeiro, vai as nossas condolências dos amigos e companheiros. Adeus, bom pai de família, adeus, grande hospitaleiro, adeus, coração caboclo, adeus, grande brasileiro. Seu coração era nobre. Adeus, pai de muitos pobres, patrono dos violeiros.

vocês não devem discutir. Se viemos aqui, foi vocês quem pediu. Nós ouvimos com Zé Carreira e Carreirinha, do Raul Torres e Rubens Ferreira Bueno, Peito Sadio. Foi o pedido do Jorge de Paula, de Arthur Alvim. Ele é o popular Jorjão Pescador. Ofereceu para o casal José e Ana Fernandes de São Caetano do Sul, para Aníbal, popular GG, Otacílio Manuel Lázaro da Silva, lá de Lambari, Minas Gerais, Manuel Lázaro da Silva, Lambari, Minas Gerais. A todos nós da cultura e ao querido povo de Pompeia, na Alta Paulista, que é a terra dele. Conheço Pompeia, encostadinho em Oriente, um pouco além de Marília. Bom, toda a Alta Paulista conheço, que nós somos de lá também, né, Jorge de Paula? Tem pescado muito? Mas nunca vai pescar o lambari que eu pesquei de 2,5 kg, mas nunca. Mas névias. Atendemos depois o e-mail de Davina Santana da Silva, residente na capital, com Cícero Gonçalves, dele, Ginaldo Capistrano, Vento Brejeiro. E a nossa querida ouvinte, Davina Santana da Silva, tem 76 anos, ouve diariamente o programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Muito obrigado, viu? Um beijo para você, Davina Santana da Silva, residente nesta capital. Daqui a instantes, Cantinho do Ouvinte, e nós vamos conversar hoje com Edmar Roque de Souza, da Vila Joaniza. No próximo intervalo, viu, Edmar? Por favor, já, pode começar a se preparar aí no telefone para bater um papo com a gente. Agora a gente ouve com Zé do Laço e Goianita, de Fabrício Conde, A Vida do Meu Sertão. Depois com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato, Quando Deus Dá a Farinha. Eu vivo a minha vida no peito e na razão. Gosto de poesia, de estrada e cantoria, de romper com alegria as voltas desse mundão. Minha mãe assim dizia, que o tempo é quem dá razão. Eu, menino, não sabia que o mesmo tempo judia, que o mesmo tempo alivia as mágoas no coração. Quem vive a vida inteira vagando na solidão não conhece as madrugadas das noites do meu sertão. Não pode fazer juízo, desconhece a intenção. Na cidade eu sou feliz, mas na roça é que eu me agrado. Barulho de passarinho, toada de boi no arado, poeira subindo assim no solo abençoado. Vivo bem com o meu tempo, mas gosto de lampião, comida em fogão de lenha, secar meu café no chão, fogueira pra noite fria, cavalo pra condução. Orgulhoso eu sou criado na terra em que Deus me deu, não rejeita a natureza, agrado o destino meu, ser fruto desta beleza chamada Reino de Deus. Posso até falar bobagem, mudar de opinião, é jeito da mocidade mudar a cada paixão. Viver pela vaidade não terá moderação. O meu peito é sertanejo, é verde meu coração, trocador de mundo afora no broto que sai do chão, no ponteio da viola, a vida no meu sertão. Thank you.

acabar. Outra viola tocarão com harmonia sua linda melodia que você não pode tocar. Amigo, sei que vai ficar calado, que esse peito tá magoado, já não posso mais cantar. Daqui pra diante, nós vai despedir de tudo, meu pinho vai ficar mudo para nunca mais tocar. Que hoje é vive sem conforto, pra cantar ele tá morto, pela dor que já sofreu. E meu violão, sei que vai ficar de luto, que esse peito de matuto para sempre emudeceu. Você foi fingida, não vou perdoar. Vai chorando lá. O bem não se reconhece. Este mundo é mesmo ingrato. Você fez e agora esquece. Teu amor eu deixei, já me acostumei sem os teus carinhos. Coração cheio de bondade, adubada com abraços e muitos carinhos, e regada com os beijos de felicidade. plantei minha esperança no chão do seu peito. Mas o sol do seu desprezo do cruel verão não deixou que a semente criasse em raízes que secaram na estiagem do seu coração. Amor que não tem raízes dura pouco, quase nada. Nasce na boca da noite pra morrer de madrugada. Raízes de amor sincero não terminam nunca. Elas ficam numa longa espera e a chuva de ternura sobre elas cheguem para se vestir de novo numa primavera. O amor que eu perdi me deixou raízes hoje apenas num aceno que ela me fez. Longo abraço apertado nos reconciliamos e no peito sinto a aurora brilhar outra vez. Amor que não tem raízes dura pouco, quase nada. Nasce na boca da noite pra morrer de madrugada. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, de Anacleto Rosa Júnior e Arlindo Pinto, Violão de Luto com Zico e Zeca, Priminho e Biguá, os autores, Desprezo. Tião Carreira e Pardinho cantaram de Paraíso e Zé Fortuna, Raízes do Amor, músicas do Cantinho do Ouvinte, e conversando com a gente lá da Vila Joaniza, diretamente da sua casa por telefone, o Edmar Roque de Souza. Você ofereceu para quem essas músicas, hein, Edmar? Ah, eu ofereci essa música aí para todos os sertanejos, ouvintes da Rádio Cultura, e para toda a equipe da Cultura. Beleza, e seus familiares? Meus familiares não são todos sertanejos, né? Ah, são todos os sertanejos, então, ou são seus familiares? Eu ofereço em geral para os sertanejos. Ah, maravilha. Escuta, a Vila Joaniza fica mais ou menos que parte da capital? É Cidade Ademar. Ah, Cidade Ademar. Zona Sul, não é isso? Isso, Santo Amaro. Ah, beleza, Santo Amaro. Edmar Roque de Souza, da Rua Jornal do Comércio, na Vila Joaniza. Hoje foi o participante do Cantinho do Ouvinte. E eu quero agradecer a você, Edmar. Foi um prazer bater um papo com você. E continue sempre participando do nosso programa, tá bom? Ah, continuarei sempre, sim. Um abraço para você e um bom dia, bom fim de semana. Igualmente, tudo de bom. Muito obrigado. Nós conversamos assim com Edmar Roque de Souza, residente na Vila Joaniza, na Rua Jornal do Comércio, que foi hoje o participante do Cantinho do Ouvinte. E como todas as sextas-feiras, sempre que possível, a gente conversa diretamente com o ouvinte missivista. Agora a gente vai seguindo. Olha, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, sorteio do Ramiro Viola e Pardini, Aroma Sertanejo, 14 faixas muito bonitas. Valdo Reis e Pratini, de Ademar Braga e Valdo Reis, Folhas de Outono. Depois, Geraldo Viola e Pantanal, do Dino Franco, Tião Carreira e Milton Faleiros, Amor e Saudade. A primavera foi embora, também se foi o verão. Eu vejo as folhas de outono espalhando pelo chão. A solidão e a saudade também espalham em mim. Vi Fica tão triste meu mundo, bate uma dor lá no fundo. Todo ano é sempre assim. Foi numa tarde de outono, comecinho de estação, que ela partiu me deixando nesta cruel solidão. A falta que ela me faz vai me matar pouco a pouco. Nunca mais fui quem eu era, não teve mais primavera na vida deste caboclo. Vejo queimadas no campo, deixando o dia cinzento, e a fogueira da saudade vai me queimando por dentro. Até a minha viola lá num canto eu esqueci. Não tenho mais alegria, nunca mais pus melodia nos versos que escrevi. Eu vejo aqui da janela o velho ipê desfolhando, chuva de folhas caindo e o vento vai carregando. Vento que um dia levou a minha felicidade, por que não leva também lá pros confins do além esta malvada saudade? Do tempo do nosso amor, que se acabou tudo em nada. A sua casinha triste estava toda fechada. Deixei você me acenando lá na cor. parceira, rosa branca perfumada. Nós ouvimos com Valdo Reis e Pratini, de Ademar Braga e Valdo Reis, Folhas de Outono. Depois, Geraldo Viola e Pantanal interpretaram do Dino Franco, Tião Carreira e Milton Faleiros, Amor e Saudade. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, o sorteio do Ramiro Viola e Pardini Aroma Sertanejo, 14 faixas muito bonitas, gravadas por essa dupla sensacional, Ramiro Viola e Pardini. Agora atenderemos a Antônio Pedro Alves, do Jardim Detroit, São Bernardo do Campo. Teodoro e Sampaio cantam Água no Leite. E depois, o pedido de Pedro Franzoi, residente no Jardim 9 de Julho, pediu com Rolando Boldrin, Moda do Jogo. Um leiteiro ganancioso enganava a freguesia, misturava água no leite, para o povo vendia, enriquecendo depressa, dizia, fazendo graça. Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça. E quando eu puxar no balde água do poço à vontade, não falta leite na praça. Seu roubo era num saco guardado, e muito bem escondido para não ser encontrado. Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça. Parece que ele dizia, espiando da vidraça: eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça. Mas um dia um macaco escondido lhe seguiu, pegou um saco de dinheiro e jogou dentro. E foi pensando consigo: tenho vergonha do homem por se parecer comigo. O homem é bicho tratante e vê no seu semelhante o seu maior inimigo. Mas do maldito dinheiro nenhum centavo salvou. Sentou na beira do rio e chorando assim falou: quis ficar rico depressa e mais pobre hoje sou. Que destino foi o meu? Tudo que a água me deu, a mesma água levou. Ô, cumpai. Ô, cumpai. Sim. Você não tem comparecido mais no jogo de carta? Sei. É, no jogo de baralho. O que é que houve? Ah, é que eu tenho um cãozinho de estimação, né? É bom demais, gosto muito dele, não quer dispor dele. Ué. O que é que tem que ver o cão com a carça, rapaz? Ele é bom. Então, é que eu sempre levei ele de companhia quando ia julgar, né? Ele ficava assim do meu lado, apreciando, quietinho. Eu não ganhava uma queda, rapaz. Depois de algum tempo é que eu percebi por que foi, uai. Eu não sei por que eu tava com ele toda hora ali, meu evento. Claro. É. E por que era, então? Então, uai, ele ficava olhando minhas cartas. Quando eu tinha uma carta boa de jogo, ele banava o rabinho. Então, de contente, uai. Pessoal percebia. Falar em jogo, vamos cantar aqui a moda do jogo? Mas vamos, ué, você puxa nas primas aí? Mas pode deixar, ué. Então faz comigo o arranho saco do Candim. Vamos no arranho saco, vamos lá, ué. Arranho saco do Candim, sai sangue. Arranho saco do Candim, sai sangue. Arranho saco do Candim, sai sangue. Arranho saco do Candim, sai sangue. Arranha o saco do Candim, sai sangue do Candim, sai sangue do Candim, sai sangue. Arranha o saco do Candim, sai sangue. Comprei um baralho novo pra jogar com meu amor. Ela foi dizer ao povo que eu sou um jogador. Meu benzinho falou certo, sempre gostei de um joguinho. Mas já firmei um decreto, só posso jogar sozinho. Mas já firmei um decreto, só posso jogar sozinho. Corto o baralho de gelo, dou carta pra lá e pra cá. Como não tenho parceiro, eu que começo a jogar. Sou cativo do baralho, disso eu tenho consciência. Já perdi dia de trabalho e tem jogo de paciência. Já perdi dia de trabalho e tem jogo de paciência. Só tem um jogo maroto, é o truco, eu não vou jogar. Ele xinga a mãe dos outros, minha mãe não vou xingar. Disseram que eu tô pancada, jogando assim eu mais eu. Mas se eu ganho, perdo nada, e se eu perder, ganho eu. Nós ouvimos com Teodoro e Sampaio, de José Fortuna e Paraíso, Água no Leite. Foi o pedido do Antônio Pedro Alves, do Jardim Detroit, São Bernardo do Campo. Ofereceu para a Marli de Souza Correia, para Inesita Barroso, para Terezinha Campos. Ofereceu para todos os seus familiares residentes em Minas Gerais e ainda para o padre Antônio Moura e para o Padre Mauro. Maravilha, Antônio Pedro Alves, do Jardim Detroit, São Bernardo do Campo. Pedido depois o Pedro Franzói, Jardim 9 de Julho, com Rolando Boldrin, do próprio Rolando Boldrin, Moda do Jogo. E ele ofereceu para o Rolando Boldrin, ele ofereceu para o próprio Rolando e todos os ouvintes do programa Raiz do Brasil. Aliás, Pedro Franzói, a propósito, Rolando Boldrin, todas as terças-feiras tem um programa extraordinário, lindíssimo, na TV Cultura, que se chama Senhor Brasil. Vale a pena você acompanhar. Os dois grandes programas da TV Cultura, Viola Minha Viola, os sábados com Inesita Barroso, e Senhor Brasil, as terças-feiras com Rolando Boldrin. E agora, enfiando a mão aqui no meio de toda essa papelama, para tirar a carta sorteada com esse CD do Ramiro Viola e Pardini. Atenção, é do bairro do Butantã, Jeová de Campos. Atenção, ouvinte Jeová de Campos, o Butantã. Parabéns, você acaba de ser sorteado com o CD maravilhoso Aroma Sertanejo do Ramiro Viola e Pardini. Pode aguardar que a produção vai se comunicar com você. E agora César e Paulinho, para finalizar o programa de hoje, eles cantam de Tere Vieira e Palmeira, Vai de Roda. Thank you.